cansado de ficar alone, sem ninguém pra sair e nem vir pra minha home. Até os brothers desligaram os phones, devem estar com as babies num groovon. O engraçado é que quando tinha namorada tinha babies em cima que nem deixavam respirar. Mas agora eu tô na rasta. Até Jesus em quem eu confiava não me atendo celular. Nunca pensei que ser solteiro fosse doer tanto. I need a chick pra fazer movies no meu quarto. Baby, pode ser tu, eu acho que sim. A arma pra matar a solidão deste kid. Eu tô cansado de ver pares num bem bom. Eu arrasto estar sem companhia no Leblon. Ninguém pra sujar meu pescoço com batom. No bathroom da party. Tô cansado de ficar aqui alone. Diz-me, baby, se podes ser a minha queen. Baby, you can be that. Tua mensagem de voz, mas não podia falar contigo. Tava com meu damo, sorry, mas não vai dar. Mas logo eu tenho jantar com meu damo pra comemorar mais um ano da nossa relação. Tô cansado de ficar aqui alone. Diz-me, baby, se podes ser a minha queen. Baby, you can be that. Também é um caçador. Também encontra esse amor com um copo de licor. Só pra apaziguar a dor. Baby, olha, coração amargo. Aproxima e prova. Alguém diz que o cupido também é um caçador. Então me encontra esse amor com um copo de licor. Só pra apaziguar a dor. Baby, olha, coração amargo. Aproxima e prova, oh yeah. E eu só acredito nesses anjos sem asas, oh. E tu, né?